278 no solo, áudio 22, libera a direita, mantém essa frequência, reporta antes da Juliette. Tráfego Salvador, Oxené 6224, 9 para 4. Estimativo, 6224, já tem sua autorização, só mais um instante. Gente, está aguardando, 6224. O Rio tem livre decolagem, 120 graus, 612. Line up and wait, check Portugal 2512. Line up and wait, runway 10, air Portugal 2512. Aliás, 3178, portão 7, autorizado ingresso. Rio 5972, aos 23, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 5972. Eu que agradeço. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972. Rio 5972, sobe e mantém o 320, direto Leda, vigilância. Direto Leda, 5972. Só mais um instantinho de apagar a copa. 5.076. 796, 2.000 pés, 1.018, autorizada final no zero. 2.000 pés, 1.018, final autorizada. 3305 da TAM, Centro Recife, 2545, alternativa 1685. 2545-2285-3305. Tráfego Salvador. Funcionário 6224, permanece aguardando a autorização para Aracaju na posição 1 com a formação alfa. É número 3 para copy, 6224. Cliente 6224. Ficha azul chamando para o táxi. Portugal 2512, airborne 26120, decimal 8. 20, decimal 8, era Portugal 2512, boa noite, obrigado. Departure, boa noite, era Portugal 2512, Puka Departure. É Portugal. Portugal 2512, climb to flight level 370, radar surveillance. Climb flight level 370, Air Portugal 2512. Tadaia Leda, após Leda Bridge, após Bridge AP Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, direto Trivia após conforme, controle 120 decimal 8, aciona 5447. Ok, 360 atualizado, decolada 10, curva direita, Tadaia Leda, após Leda, direto Bridge AP Zulu no meia, Belo Horizonte, Trivia, 1208 é o controle e 5447 aciona. Chame táxi. Já tá pronto, voo na 074, tem uma 128 a bordo, 3 horas 45 de autonomia, confirme. E o ativo tá livre até através do portão 5, gol no 074, vai aguardar o tráfego da Azul terminar o pushback e iniciar táxi. Gerente, livre até o 5, gol no 074. Está livre, gente. Autorizado com fins no 360, Dael Leda Bridge, após Bridge AP Zulu no meia, 120 decimal 8, 5453. A gente está autorizado com fins 3, Dael Leda Bridge, após AP Zulu no meia. 8 é o controle 5453, transponder 4209. Chama para puxa acionar. Corrige, chama para o táxi 4309. 7-4209. Xenã 6224, cópia. Matiu pronto para posse, posterior pushback acionamento. Aracaju 190, decolagem da 10, curva esquerda. Pucaracaju 1208, 5461. Salvador, boa noite, é do Jet 5716, baixar travado. Continua a aproximação 57 no meio, aguarde autorização de pouso. Tô rodando, obrigado. Livre 190 para Aracaju, decola da pista 10, vem na curva esquerda, saída Conde, 1208, transponde 5461. 5461 é o transponde, 1208 é o controle. Afirmativo, saída Conde autorizado, chame para. Aguarde para pushback. Poderia estimar o tempo para pushback? Apenas o tempo da aeronave da Azul liberar a retaguarda. Aguarde a autorização. Aguardando. Web 57 no meia. Baixar travado? Baixar travado. 130 graus, 08 nós, autorizado pouso. Autorizado, obrigado. 130 com 30 graus. Salvador Azul 4209, para o táxi São Fernando Galeão, 105 a bordo, autonomia de 0255. Viva até o ponto de espera, o Azul 1018, chama pronto para decolagem. Ponto de espera 1018, 4209. O Gol segue o Azul via Índia, até o ponto de espera está livre. Via Índia seguindo. O Xenã 6224, coordenando com a equipe de solo. Após a aeronave da Gol, está autorizado o pushback. Confirmo que está autorizado o pushback 6224? Negativo. Coordenando com a equipe de solo, após o tráfego da Gol, está livre o pushback. Vai coordenar com a equipe de solo, após a passagem do Gol, inicia o 6224. Salvador, Azul 4209, ponto espera próprio. Ali mantém o Azul após o tráfego na curta. Ali mantém 4209. Salvador, total 9908 total, aguarde cópia. Aguardando. Total 224. Espera, pronto, 074. Tiro número, solo aos 32, direita Alfa e Juliette, portão 5. Corrijo, Alfa e Kilo, pátio 3, posição 5. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 5. Azul tem livre decolagem, 120 graus, 08 nós. Decolagem livre azul, 4308. Quatro ali mantém. Ali mantém, agora, 074. Portugal 2512, climb flight level 350. And the contact Recife Center 125 decimal 45, Fanebo 126 decimal 85. Request flight level 350 and Recife on 125 decimal 45 or 126 decimal 85, Portugal 2512. Boa noite, obrigado. Boa noite, até mais. Aos 34 no 20 decimal 8. 208, boa. Total 9908, cópia. Siga na escuta. É curvas a 1600 pés. Azul 4209, 360, contato radar, Voileda, vigilância. Voileda, pela direita, 409. Gás direto Nebec. Após direto Trive, após Poços de Caldas e após Conforme. Controle 120 decimal 8, 5463. 320 aprovado Conforme, rota de plano. Decolando 110 com primeira curva de direita, após Elefa no perfil da saída. Depois sede de Sagaz, né, Beck Trive, Poços, chegada, transporte 5463, o controle 1208, controle total 9908. Chama a puxa estacionada total. É, tá pronto pela puxa de estacionamento no passo secundário, o total 9908. Afirmativo total, coordenando com a equipe de solo, a aeronave da Webjet está taxiando no pátio, vai estacionar na posição 5. Após o Web está livre seu puxa. A gente vai, coordenando que pediu solo após o patenteamento do Web, vai puxar acionar a força do táxi total 9908. Pronto para o táxi 6224, 106 a bordo, 0232 autonomia, alterna Salvador. Livre até o ponto de espera, 1018 ajuste, chama pronto 6224. 1018, livre táxi 6224. 074. 074 tá livre, 120 graus, 08 nós. Valeu, autoridade de colagem, boa no 074. 6224, Paulo Lima, tem, está autorizado. Paulo Lima, tem, está autorizado. Goro 074 aos 37120 decimal 8. 08, boa noite. De Salvador, Goro 074. Tá, só me mantenha o 360, tem que ser vigilante. Salvador 360, nada é algo, 07. Xené 6224, 120 graus, 089, livre decolagem. Livre decolagem, 6224, 190. Aos 39 1208 208, 6224, até controle Oxené 6224. Boa noite. Chama pronto, um ponto esperar. 90, vigilância, 6224. Azul 4209, Centro Recife. 1251, alterno no 3325. Tenente 251, confirma a alternada. 3325. 3325, 4209. Gol 1074, chama Centro Recife, 1251, alternativa 1325. Centro Recife, 1251, 1325, gol 1074. Aos 44-1208, total bom voo. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, total 9908. Total 9908, Salvador 320, vigilância radar. 320, vigilância total. Leda 9908. Leda 9908. Desculpa, voe Elefa, sua saída Arbo Elefa, voe Elefa direto. Certo, direto Elefa, total. 6224, chama Centro Recife, 12545, alternativa 12685. 2545, alternativa 2685, 6224. Boa noite. Boa noite. Total 9908, chama Centro Recife, em 1260, alternativa 128.